Lançado, afilate, viciado, se expande. A cada track a gente aposta a vida. Não tem plano B ou C, já não tem saída. Os cria se identifica, porque aqui é tudo ou nada. Tipo tirar o pino da granada e tchau, vou te aprovar de bala. Revolução demais pra tu entender. Tipo inimigo ateu, pede pelo amor de Deus quando me vê. O líder só é um líder, se te explica o jogo. Não é proteger as ovelhas, é ensinar a matar o lobo. Pra que o mal ou o mortal não me alcance de novo. Por isso rimamos pro topo. Sabedoria das esquinas, preferido das minas. Não desperdiço linha, tipo um viciado em cocaína. Tamo caçando tesouro, escavando a própria cova. Viver pra eternidade é viver o agora. E fazendo chover dinheiro sem ligar pra lama. Chega nem primeiro só pra orgulhar quem me ama. Atropelando, o trem nunca freou. Sempre agradecendo ao rap, tipo o pai que me criou, mano. Tinha duas opções, me tornar um rei ou subir. Adivinha qual escolhi, eu plantei o curi. Hoje vendendo remédio pra dor, mãe. Pode se orgulhar, o seu filho virou doutor. Escuta aí algum bap, isso daqui não é a R-Rap. Pode rir, rindo com o mesmo cheque que deixou a R-Ri bad. Eu quase me perdi, fui parar na R-Rap. Viciadinho em herb, o inverso, inverno. Rappers se misturam com políticos, pseudos, abolicionistas, fascistas, sem reggae. Perguntam pra polícia, o capitão me segue. Cê não fala disso, mas eu falo porque te ferro. Juram que eu tô nisso pela fama. Se trocaria o que pra ter mais grana? Eu digo que eu tô vivo pela onda. O mal volta pra sombra. Meu poema é só pra quem me ama. Canela na costela do hater, na cena fake. Cê vai quebrar seus dentes de leite. Cê quer o quê? Nessa cena fake. Eles me pedem várias chances. Não dá pra queimar meu filme. Eu só precisei de um take. Eu sou punk. Isso ainda é uma batalha de sangue. Eu fui o primeiro de uma onda gigante. Eu tenho sorte, mas fui forte bastante. Fechei com os meus, ignorei o restante. Medo de dar sobra, tô com medo. Medo de tá bêbado. Medo de ter medo, de ter medo. E meio ao medo, sinto erros que eu evitaria. Sem medo, sendo eu mesmo, eu fui mais ganhei forte. Ganhei mais uns aros de vida, ou seja, eu não perco tempo. No país que mata preto e pobre por minuto. Pra que eu não tenha mais que acordar cedo segunda. Eu fiz valer cada segundo. Ontem disseram tu é o cara, mas não sei se é o cara. Imagino o karma, fui criado pra servir os caras. Sei que jogador nunca olha pra foto, mas pra resolver problema nós olha na cara. Então, desde 2017 sou top 1. Cês aqui nessa lista é o tópico. Rimas fracas parecem só copy cola. Não entendo nem com close caption. Onde eu ganho seu pesadelo linha por linha. Esses caras é vergonha da profissão, me fazem dar risada. Tá tipo Cavalcante, seu tom. É que seu plano Melo não é seu tom. Foi papai do céu que deu o seu dom. Então parceiro desce desse salto. Bebe sério, essa é a rota Xandon. Sei que tu que agrada seu fandom. Mas nós quer liberdade, quer freedom. Retenção aqui na casa um frisson. É um sinal de parando atenção. Eu sou a nova variante do vírus que eles quiseram extinguir da terra. Mas sempre que uma bala pega, nós volta mais forte. Ou seja, até quando cês acerta, cês erra. Eu tenho sido pai de filhos que eu nunca vi. Posso ser alimento pra aqueles que sentem fome. Só não atravesso o caminho dos irmãozinhos daqui. Senão você é aquele frio no seu abdômen. Eles sabem com quantos reais se faz um hit. Eu só preciso de um mano real pra fazer um rap. Aqueles que olhavam de cima e falavam af. Hoje me olham lá de baixo e me chamam de ref. De Hendrix eu sou um riff, dos comédia eu sofro hate. Quase entrei na bad trip, mas fiz grana tipo take. Elevei minha autoestima à altura do Shaq. Tive o carro preferido do Chique. Tão pense no mundo analógico. Éramos tão próximos e algo me dizia: sai daí ou tu é o próximo. Quero ficar rico, um futuro ilógico. E algo me dizia: sai daí se tu dá mole, é pum. Várias barcas pretas cercando minha casa. Pergunta pra Clarinha, eu só não tava lá. Levantei a cabeça e disse: mãe, vou fazer rap. Nada me para, final do jogo deu a lógica. De tempos em tempos, na busca do equilíbrio, precisamos seguir os sinais para retornar ao início, ao erro.